Somebody check. Fala que não gosta, diz que me odeia. Se eu peço um beijinho, me faz cara feia. Já te falei demais, só quero com você. Cê tá com o pé atrás, não dá pra entender. Sabe aquele dia que sua amiga foi dormindo em casa? Coitada, brigo com o namorado. Com calma, amor, não fiquei com ela. Calma, amor, tadinha, só dormiu do meu lado. E o que é que tem de errado? Com calma, amor. Calma, amor. Só dormiu do meu lado. E o que é que tem de errado? Se tivesse ficado com ela, eu saberia do brinquinho que ela tem escondidinho. Se tivesse ficado com ela, eu saberia das loucuras que ela faz no escurinho. Calma, amor. Tô me sentindo injustiçado. Tá fazendo tudo errado, me julgando. Calma, amor. Não é o que cê tá pensando. Calma aí, pô. Calma, amor. Tô me sentindo injustiçado. Tá fazendo tudo errado, me julgando. Calma, amor. Não é o que cê tá pensando, não é. Amor, calma aí, não briga comigo não, pô. Fiz nada. Yeah. Calma, amor, tadinha, só dormiu do meu lado. E o que é que tem de errado? Calma, amor, não fique com ela. Calma, amor, tadinha, só dormiu do meu lado. E o que é que tem de errado? Se eu tivesse ficado com ela, eu saberia do brinquinho que ela tem escondidinho. Se eu tivesse ficado com ela, eu saberia das loucuras que ela faz no escurinho. Calma, amor. Tô me sentindo injustiçado. Tá fazendo tudo errado, me julgando. Calma, amor. Não é o que cê tá pensando, não. Calma, amor. Tô me sentindo injustiçado. Fazendo tudo errado, me julgando. Calma, amor. Não é o que cê tá pensando, não.